sua glória pra morrer em uma cruz. Foi morto, mas está vivo. No universo inteiro é dono, nome doce, doce nome que resplandece a luz. Este é o verdadeiro nome, nome santo e poderoso, nome que igual não há, é o nome que vou falar. Qual é o nome que chegou pra aquele homem e estava em Gadara e deu a libertação? Será que foi Bartolomeu ou São Judas, Santa Clara ou Luzia ou Cosme, mãe Damião? Qual é o nome que perto de Jericó fez o cego Bartimeu passar a enxergar a luz? Nome sublime, nome santo e poderoso, nome puro e verdadeiro, santo nome é Jesus. Nome sublime, nome santo e poderoso, nome puro e verdadeiro, o nome santo é Jesus. Agora que sabe o nome, diz o nome desse nome que deu nome a todo nome, nome sobre todo nome, nome tremendo e temido, nome que conduz o homem à eternidade de luz. Nome que é imaculado das nações, o desejado, nome lindo e respeitado, nome que opera milagres, nome que traspassa a alma, o coração traz a calma, o nome santo de Jesus. Mas agora que sabe o nome, diz o nome desse nome que deu nome a todo nome, nome sobre todo nome, nome tremendo e temido, nome que conduz o homem à eternidade de luz. Nome que é imaculado das nações, o desejado, nome